Fala pessoal do Cinefãs, é chegada a hora do último episódio do Quinta Cadeira e da finalíssima da oitava temporada do The Voice Brasil. Essa temporada que teve um monte de coisa boa, um monte de surpresa, um monte de cantor muito bom, um nível muito alto na competição. E eu sou João Veras e fica comigo pra você ouvir o que aconteceu na final do The Voice Brasil com o Quinta Cadeira. E a gente já abre com o time Isa, que inclusive, só pra fazer uma gracinha, o time da Isa tem 3 finalistas, na verdade, na competição. Não é só uma finalista que é oficialmente do time dela, né? Mas, na verdade, o William Kessler e o Tony Gordon, que estão no time da Ivete e do Michel Teló, eram artistas que estavam no time dela, que perderam batalhas e que estão na final aí. Então a Isa, ela conseguiu emplacar 3. Em tese, mas bom, como é em ordem alfabética, começamos com a Ana Ruth, que é do time da Isa, que fez nada mais nada menos que uma homenagem à sua técnica cantando Pesadão, que é uma das primeiras músicas que fez um sucesso grande, assim, que estourou da Isa. E o que, que eu posso dizer, né, da Ana Ruth? Ela é muito sensacional, ela é completona, ela tem uns vocais maravilhosos, cresceu muito com um grande domínio, né, que ela foi conquistando mais confiança ao longo da competição. Ela cantou, inclusive, com o Tony Gordon nas batalhas e ela ganhou do Tony Gordon, que foi roubado pelo Michel Teló nessa época aí. Então, ela mostrou muito peito e muita consistência na competição inteira, e eu acho que isso fez com que ela chegasse na final de forma super confortável. Valeu super a pena, porque ela é muito boa, ela cantou muito bem, ela tava super solta no palco, tava interagindo com o público, a plateia tava gostando. Então nem sei mais o que dizer, porque pra mim essa final tá muito disputada, tá muito equilibrada, e vamos ver agora quem vai ser o próximo a cantar. Logo depois a gente teve a finalista do time do Lulu Santos, a famosa que eu detesto, Lúcia Muniz, que cantou uma música extremamente nada a ver pra ela, que foi O Amor e o Poder. Sim, essa mesma, a tal da Como Uma Deusa, que vocês conhecem. Se não conhece, corre pro Spotify pra ouvir, porque você deve ter vivido numa bolha por mais ou menos uns 30 anos, por aí. Mas, bom, ela cantou. Ela fez o papel dela, mas ela não vai ganhar, gente. Eu sinto informar vocês que, sinceramente, se uma criatura dessa ganha, eu acho que eu mando cancelar o programa, porque não é possível. Tem tanto candidato melhor. Pra mim, ela é a mais fraca dos 4. Ela não vai muito além, ela cantou direitinho. Ela mudou o arranjo da música, né? Tava um arranjo um pouco mais pra rock. Não tava um arranjo tão romantiquinho como é originalmente a música. Então ela deu um pouco mais a cara dela pra isso, mas eu acho que não foi o suficiente, porque, cara, a Lúcia, ela não, eu não vejo sentido nela ter continuado a competição esse tempo todo. Eu acho que o Lulu ia ter muito mais chance numa final com a Poliana, que inclusive ia ser, se passasse, seria mais uma que era do time da Isa, que foi eliminada e que foi roubada. Então a Isa teria emplacado todos os finalistas praticamente que eram do time dela. Mas voltando ao assunto, a Lúcia não foi bem pra mim. Na verdade, ela foi bem pro que ela consegue fazer, mas ela não foi bem em comparação aos outros, porque ela não tem nível pra competir com as outras pessoas. Vamos agora aguardar, porque pelo que eu tô vendo, o próximo da minha lista é o favorito pra mim, que é o Tony Gordon. E vamos ver o que ele vai ter pra fazer. Será que vai ser em inglês? Será que vai ser em português? O que será que ele vai cantar? Aguardem. E Tony Gordon foi de Roberto Carlos. Sim, ele cantou em português, cantou O Portão. E ele disse, e anotei, porque ele voltou agora pra ficar, porque aqui é o lugar dele. E nunca é tarde pra você investir nos seus sonhos de vez. Porque o cara tem 53 anos, tá na final do The Voice Brasil, teve uma campanha muito boa, é um dos grandes favoritos a ganhar a competição e é um artista maravilhoso. É um artista que, como eu já falei, tá faltando na música brasileira, porque a gente tá sem artistas grandes de soul novos. Então ele vai ser uma pessoa diferente pro que a gente tá vendo no cenário atual da música. Então, aí, sério, Tony, me adota. Ele é muito bom, cara. Ele cantou, ele tem uma rouquidão na voz dele que dá vontade de roubar e falar: me dá, por favor, eu nunca te pedi nada. Que saco. Mas é sensacional. O Tony, pra mim, se não ganhar, vai ser a injustiça do mundo. Vai mostrar que o povo realmente não sabe votar, porque ele, pra mim, é o que mais merece ali. Então agora só sobrou o William, que era do time da Isa, que passou pro time da Ivete e que continua sendo do time João Veras. Sim, vamos aguardar agora a apresentação dele então. E o William cantou Deixa Tudo Como Tá, do Thiaguinho, e pode deixar tudo como tá, porque você é sensacional também. Essa temporada só teve cantor maravilhoso. Essa final tá uma final disputadíssima entre três, porque eu estou excluindo a quarta, porque ela não tem chance mesmo. Mas o William, ele é também um cara que mostrou uma versatilidade e um alcance vocal muito bom. E, assim, é único, ele é, cada um que tá nessa final também é meio único em cada coisa que faz, né? Então, todos eles são muito diferentes, embora sejam bastante parecidos. Mas, porque a maioria era do time da Isa. KKK, mentira. Mas, ele cantou uma música que tava na zona de conforto dele, ele domina o palco com uma propriedade, sabe? É como se ele cantasse ali todo dia, e de fato cantou, mas ele é muito bom. Pra mim, ele é outro forte candidato a ganhar. Não é porque ele tá no meu time, mas a minha torcida também vai pra ele. Vai um pouco mais pro Tony Gordon, mas eu tô torcendo pro William Kessler, porque ele é um que, pra mim, acabou o The Voice, ele tem uma carreira certamente, sabe? Então, esses quatro aí não podem desistir de jeito nenhum de cantar, ainda mais que tem gente muito nova aí, então vamos investir, vamos ver como é que é. E é isso, vamos ver agora o que o programa vai trazer pra gente, porque a gente já teve as quatro apresentações dos quatro finalistas. E agora foi a vez do Lulu Santos cantar. Ele cantou Radar, que é uma música dele. Ele tava lindo, maravilhoso. O Lulu Santos é perfeito. E vamos ver agora o que vai vir depois, porque eu tenho que comentar tudo que tá acontecendo. Então, falei, Lulu cantou, Lulu é maravilhoso, Lulu é perfeito, Lulu não tem defeitos. Então vamos ver agora qual que vai ser a próxima da vez. E agora a gente teve um dueto que não foi uma batalha, mas foi entre Ediele Brandão e Ana Ruth, que era a Ediele, era semifinalista do time da Isa, não passou pra final, mas voltou pra cantar aqui, e cantaram I Can't Get No Satisfaction, dos Rolling Stones, e não cantaram, né? Elas destruíram essa música da melhor forma possível, porque são duas puta vocalistas, porque eu vou falar palavrão, porque elas são muito boas. Elas, pra mim, podia ter uma final entre Ana Ruth, Ediele e Tony Gordon, que tava tudo lindo, maravilhoso. Mas, bom, não sei nem o que dizer, porque a gente fica sem palavras pra descrever o que a gente acaba de ver, que quando é uma coisa muito boa, que deixa a gente sem ar, porque foi uma disputa de potências, né? Foi um cabo de guerra quase, porque foi muito lindo de se ver, a entrega das duas, a parceria das duas, né? Vamos ver agora o que vai vir depois disso aí. E agora a gente teve a apresentação do Teló com Casal Modão, que é uma música que eu nunca ouvi falar na minha vida, e o Michel Teló também, o que tem a ver, mas, bom, ele canta, ele é tetracampeão. Será que ele vai conquistar um pentacampeonato aí? Porque desde que ele entrou, ele não perde uma, né? Bom, vamos para a próxima apresentação. Agora mais um dueto e mais uma homenagem, porque a gente teve a Tatila Krau e a Lúcia Muniz. A Tatila, que não era do time do Lulu nessa fase, né? Mas tá aí cantando com a Lúcia. E foi uma homenagem porque elas cantaram uma música do próprio Lulu, que foi Um Pro Outro, que é uma música muito bonitinha. Foi uma apresentação muito legal, porque a Tatila mandou muito bem. Sim, Lúcia, cancela você, pelo amor de Deus, que esse sorriso forçado ninguém aguenta mais, querida. Por favor, saia do palco, eu não quero mais te ver. Jesus, eu não aguento mais. Mas, gente, parabéns pela apresentação. Foi uma apresentação muito legal. O Lulu ficou um pouco comovido. E é isso, vamos para a próxima apresentação agora. E agora vem a parte de vergonha alheia, porque eu nunca pensei que eu fosse falar um negócio desse, mas chegou a Ivete Sangalo cantando uma música chamada Mãinha Gosta Assim. E eu gosto muito de Mãinha, porque a Ivete, pra mim, ela é, eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, pra mim a Ivete, ela é uma das maiores artistas que a gente tem na atualidade e ela vai continuar sendo por muito tempo, porque mesmo que seja, venha gente nova, ela, pra mim, tem um espaço canonizado, assim. A Ivete Sangalo, ela precisa de um palanque pra ela, precisa de uma estátua em Salvador, porque a Ivete Sangalo, igual ela, não tem ninguém. Ouviu, Cláudia Leite? Não tem ninguém. Mas, ela é muito boa, ela tem um conforto, ela dá aula quando ela tá cantando. Então, agora, vamos nos recobrar e assistir a próxima apresentação. E agora a gente teve um dueto, e que dueto, hein? Tony Gordon e Samara Alves cantando Hey Jude. Deixaram o teto lá despencado, não sei, eu acho que o teto do estúdio do The Voice foi parar no escritório do Boninho, porque foi... Que isso, hein? Que isso? Que covardia, isso é covardia. Isso aí, qualquer um que cante com o Tony Gordon, que seja muito bom, é covardia, entendeu? Gente, sério. Esse homem tem que ganhar, por favor. E a Samara também, muito boa, correspondeu bem à proposta. Foi uma bela de uma apresentação, foi lindo de se ver. Deu inveja e deu vontade de cantar com o Tony Gordon também. Tony, me liga, por favor, vamos cantar junto um dia. Agora a gente teve a apresentação solo dessa técnica nova que deu o que falar, porque também, poderosíssima. Isa cantando Chain of Fools, foi... Ai, gente, é outra que eu não sei nem o que dizer, que eu olho para as apresentações dessa mulher e eu babo nela tanto, mas eu babo tanto, que dá vontade de ter em casa. Dá vontade de botar numa caixinha e ter em casa para cantar para mim todos os dias. Isa, eu te venero, você é sensacional. Para quem não sabe, ela já tem quase 30, ou já tem 30, e ela é nova, né? A carreira dela não é tão de sucesso, né? Ela não estourou tem muito tempo. Pra você ver como você... Nunca é tarde pra você estourar. Sim, pois é. Então, corra atrás dos seus sonhos, porque se a Isa conseguiu chegar onde ela chegou, foi porque ela mereceu e foi porque ela fez por onde. Ela é sensacional. Ela... Ah, Isa... Enfim, próxima apresentação. E agora eu fui pras nuvens e voltei com essa apresentação aí do William Kessler com a Rebecca Lindsay cantando All Star, que é uma música do Nando Reis que ficou famosérrima na voz da Cássia Eller. E olha, foi uma apresentação muito legal. Foi assim, viajei mesmo. Eu tava nas nuvens e voltei porque eu lembrei que eu tinha que comentar. Mas vale a pena assistir. Esse é o tipo de apresentação que eu tenho vontade de assistir, sabe? Várias vezes. Vontade de ouvir o dia inteiro. Foi muito lindo, foi perfeito. As harmonias estavam encaixadas todas direitinho. Mas como é dia de festa, eu não vou ficar criticando a apresentação, falando mal, entendeu? Porque foi uma apresentação linda, foi com dois tremendos cantores. E agora a gente vai ver o que vai acontecer a seguir. E chegou a hora da gente conhecer quem é o vencedor da 8ª temporada do The Voice Brasil. Vou fazer suspense? Será que eu faço suspense? Bom, vamos lá. Vamos só recapitular que a gente teve 4 apresentações. A gente teve os finalistas, né? A Ana Ruth, a Lúcia Muniz, o William Kessler e o Tony Gordon cantando. Tony Gordon e o William Kessler, que eram da minha equipe. Que eram não, que são da minha equipe, né? Porque eles não foram eliminados, sim. E só pra também lembrar a curiosidade que a Isa colocou 3 candidatos que já foram ou são do time dela na final. Então, ela teve uma campanha muito boa nessa temporada. Ela chegou metendo o pé na porta mesmo. E agora, sem mais delongas, o vencedor ou a vencedora do The Voice Brasil, temporada 8, com 38% dos votos, foi ele, Tony Gordon, sim. Ó, só pra vocês terem uma noção, eu montei minha equipe no primeiro semestre, eu montei minha equipe agora pro The Voice Brasil e eu ganhei as 2 vezes, porque lá atrás eu acertei a vencedora do The Voice Estados Unidos, que foi a Maylin Jarmon. Essa temporada agora eu acertei quem ia ganhar também, que foi o Tony Gordon, que foi inclusive o primeiro candidato da temporada 8 a cantar, que já foi direto logo pro time da Isa. Foi muito inteligente, Foi tudo muito bom. Ele é uma pessoa super esperta. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele soltou quando o Thiago Leifert falou o nome dele. Ele soltou um puta que pariu, sim. Porque nem ele tava acreditando. E com isso, senhoras e senhores, eu, João Veras, me despeço de vocês com esse programa que eu gosto demais de gravar, que é o Quinta Cadeira. Já estou com saudades. Semestre que vem, pra você que não ouviu o programa de ontem, vai ter programa novo meu, sim, é projeto novo, não é Quinta Cadeira, o Quinta Cadeira só volta no ano que vem, no segundo semestre. Você não perde por esperar esse programa novo, porque esse programa novo vai estar muito legal. Eu vou me divertir bastante gravando, porque é de um tema que eu gosto demais, mas eu não vou ficar dando muito detalhe. E eu vou esperar, porque a partir de fevereiro ou março do ano que vem, eu volto pra conversar com vocês, não sobre The Voice, mas sobre um tema que vocês só vão descobrir quando a gente resolver divulgar. Sim, pessoal, muito obrigado por terem me ouvido. Eu sou o João Veras e você ouviu o Quinta Cadeira. Até ano que vem, pessoal. Tchau, tchau.